assim toca forte. Alto Valentes, Snake. Sua festa está completa. Indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto. Na tcheca tcheca, hoje você tá de jogo, mancando das pernas. É vapo vapo. Na tcheca tcheca, hoje você tá de jogo, mancando das pernas. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, que é isso, vambora. Quilos pra dia, finance, só da quebrec, império e voa, maconha. Dentro da base, ela não tem vergonha. Um fã de som automotivo.